1 Samuel, nós vamos fazer a leitura do capítulo 12, do verso 8 ao versículo 15. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim: havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram a vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Císera, a cabeça do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos baalins e astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefté, a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitaste seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus e vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes. E eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes e deres ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós como era contra vossos pais. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te clamamos, Senhor Deus, que a tua palavra ela faça morada em nossos corações, Senhor. Que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir, é que o Senhor, nessa noite, possa estar nos colocando os seus caminhos, para que nós não venhamos a nos desviar e que nós nunca venhamos a nos esquecer de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Um povo que se esquece do seu Deus. Hoje nós vamos falar um pouco e refletir um pouco sobre este capítulo de 1 Samuel, capítulo 12. Pois aqui nesse capítulo, Samuel, ele exorta o povo. Samuel, então, como líder do povo de Israel, ele, como sendo o último juiz que julgou a Israel, ele vem a dizer ao povo. E aqui diz, no versículo 9, que o povo de Deus esqueceu de Deus. Como é uma coisa estranha isso, dizer que o povo de Deus esquece de Deus. É a mesma coisa dizer o povo do Brasil esqueceu do Brasil. Ou o povo dos Estados Unidos esqueceu os Estados Unidos. Mas aqui diz a palavra de Deus que o povo de Deus se esqueceu de Deus. Não parece estranho isso? Imagina que nós, Deus, ele virando para a sua igreja, dizendo: vocês se esqueceram de mim? Mas como assim se esqueceram? Porque nós vemos que o povo de Israel sempre teve o seu culto, sempre teve o templo, e nessa época o templo ele existia, nessa época de Samuel o templo ele existia, e Samuel ele vai contar a história do povo, e esse capítulo, o contexto desse capítulo de Samuel, é que todos os povos eles tinham reis. E os reis eram conhecidos, e quando perguntavam para qual é o rei de Israel, Israel não tinha rei, não existia uma pessoa que representava Israel, existia Samuel que representava o povo diante de Deus, ele era o sacerdote e ele que julgava, a função do juiz, dos juízes, era de julgar mesmo, como um juiz. Quando tinha alguma coisa que tinha que ser julgada no meio do povo, um dizia: ó, eu comprei essa casa e ele não me pagou, o que que tem que fazer? Isso era tratado pelos juízes, e quando tinha uma causa muito difícil, isso ia para Samuel, que era o maior juiz, ele quem julgava todo o povo, ele era a cabeça de todo o povo, e aí ele então julgava. E fazia isso baseado nos princípios de Deus. Ele, como ele era o sacerdote, todo julgamento que era feito no povo, quando tinha algum problema no povo, isso era colocado por Samuel. Então, de uma certa forma, nós percebemos, e como a própria palavra diz, era o próprio Deus quem reinava sobre o povo. Porque o maioral em Israel, naquela época, era o sacerdote do povo, ou seja, era aquele que representava o povo diante de Deus. E ele não era apenas sacerdote, ele era também um profeta, ou seja, ele era tanto sacerdote, ou seja, ele tanto representava o povo diante de Deus, como ele também representava Deus diante dos homens. Ele era o profeta, né? Samuel, ele foi um profeta desde menino. Ele ouvia a voz de Deus. O livro, se você ler o começo da primeira carta de Samuel, uma carta muito linda, né? Um livro muito bonito, diz que ele desde pequeno ele ouvia a Deus. Gosto tanto desse personagem que coloquei um dos nomes do meu filho, Samuelzinho. E queira Deus que ele seja como o profeta Samuel. Queira Deus que os nossos filhos sejam como os profetas da Bíblia, como os grandes homens e mulheres da Bíblia. Amém? Mas o povo se esqueceu de Deus. O povo começou a olhar para todas as nações que estavam ao redor. O povo de Israel começou a olhar para as nações que estavam ao redor e disseram: ah, queremos um rei também. Todo mundo tem um rei, eu quero ter um rei também. O povo começou a querer um rei. E o que diz a palavra de Deus aqui no versículo 9 é algo que me chamou muita atenção nesse capítulo. É dizer que o povo de Deus se esqueceu de Deus. E como nós percebemos na Bíblia, quantas vezes o povo de Deus se esquece de Deus? O que nos leva a refletir: será que eu tenho me esquecido de Deus? Será que na minha vida eu, como pessoa, tenho me esquecido de Deus? Será que a minha família tem se esquecido de Deus? Será que a nossa igreja tem se esquecido de Deus? E a questão não é se esquece ou se não se esquece, porque a palavra de Deus ela mostra que é possível sim que o povo de Deus se esqueça dele. Veja também lá em Jeremias capítulo 2, versículo 32. Jeremias capítulo 2, versículo 32, o profeta Jeremias diz assim: porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Qual foi a mulher que veio aqui para o culto hoje e se esqueceu de passar batom? Ai, pastor, que sacrilégio. Esqueço a Bíblia, mas não esqueço o batom. E a sombra? Só se faltou. Tenho certeza. E o brinco? Esses dias a minha esposa saiu de casa sem o brinco. Ela falou: ah, não, para o carro. Tenho que voltar. Por quê? Porque eu esqueci o brinco. Não, não pode. É um sacrilégio. Né? Aqui diz: qual é a virgem que se esquece dessas coisas? É, a palavra de Deus diz: qual é a virgem, qualquer mulher que se esquece de se arrumar para sair de casa? Quem se esqueceu de arrumar os cabelos? Só quem não tem. Não se esquece. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Deus se esqueceu de Deus. E isso não foi um dia, não foi outro. Foi por muitos dias, foi por muito tempo. Ou seja, meus irmãos, isso é um alerta para nós. Nós podemos sim nos esquecer de Deus. Nós, como igreja, podemos nos esquecer de Deus. Podemos viver a nossa liturgia, o nosso culto, né? Vim aqui todos os domingos cantar e ler e cumprimentar e conversar e se esquecer de Deus. É possível isso sim. É possível que eu, como pessoa, que você, como pessoa, você se esqueça de Deus. Talvez se lembre: ah, hoje tem culto. Você não se lembra de Deus, você se lembra do culto, que é preciso ir para a igreja. Mas será que temos esquecido de Deus? E por que nós nos esquecemos de Deus? Aliás, não por que nós esquecemos, o que nos faz nos esquecer de Deus? Porque esse texto que nós lemos de Samuel, ele diz o que faz com que um povo, o que faz com que uma pessoa se esqueça de Deus. E eu gostaria que você atentasse para isso, porque não é bom se esquecer de Deus. Quantos de nós já nunca nos esquecemos de algo? Né? Quantos nunca esqueceram uma chave de casa? Eu me lembro que muitas vezes quando eu era jovem, eu saía da escola e eu sempre, cada um tinha uma chave, porque meus pais trabalhavam e eu ia para o colégio, quando eu voltava para casa, quantas vezes eu fiquei na porta de casa, porque não tinha ninguém em casa, eu esqueci a chave e ficava lá duas. Então, uma vez que eu até dormi no hall do elevador lá na minha casa, porque eu esqueci a chave. Quantos de nós já não esquecemos outras coisas também? Vai viajar, esquece toalha, esquece escova de dente. Como é ruim esquecer. Quantas vezes a gente se esquece de alguma coisa tão mínima. Qual é o marido que nunca esqueceu aniversário de namoro, aniversário de casamento? Isso dá justa causa, hein? Não faça isso. Não faça isso em casa. Esqueceu aniversário da esposa, aniversário do esposo. Como é ruim isso. E como nós não sofremos. Quanto mais Coisa pior é se esquecer de Deus. Será que nós temos esquecido de Deus? Mas vamos analisar nesse texto. Eu quero ver alguns versículos nessa noite e refletir com os irmãos. O que que nos faz esquecer de Deus? O que é que faz com que nós venhamos a nos esquecer de Deus? Talvez você esteja vivendo isso na sua vida. E talvez você ainda não se esqueceu de Deus, ou mais, vale o alerta de que nós devemos agir corretamente para que nós nunca venhamos a nos esquecer de Deus. Em primeiro lugar, o que nos faz esquecer de Deus? Versículo 10. Veja lá, 1 Samuel 12, versículo 10. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos baalins e astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. É, no versículo 9, Samuel diz: olha, vocês se esqueceram de Deus. E o povo diz: realmente, nós pecamos. E o que eles falam, o povo fala, é: nós pecamos e deixamos ao Senhor e resolvemos servir aos baalins e astarotes. O que é isso? O que são baalins? O que são astarotes? Astarotes era uma deusa, né? Os astarotes, na verdade, eles eram símbolos de uma deusa. Astarote era, na mitologia, a esposa de Baal. Baal era o senhor, né? Era como se fosse o deus pagão. E Astarote era a mulher dele. E Astarote, ela era uma deusa que era símbolo da fertilidade. E Astarote, no seu culto, né, era um culto para a fertilidade, ou seja, para que eu tenha fertilidade, mas não somente a fertilidade, mas tudo ligado à sexualidade estava ligado a essa deusa. Então era um culto ao sexo, um culto à sexualidade. E, meus irmãos, se existe alguma coisa que afasta o crente de Deus, uma coisa que faz o crente se esquecer de Deus, em primeiro lugar, é realmente os pecados da sexualidade. Quantos pecados existem hoje, pecados voltados para a sexualidade, pecados que minam a família, pecados que minam a esposa? O apóstolo Paulo, ele é enfático quando ele diz que existem pecados que são fora do corpo, né? Por exemplo, quando a mentira, ou algum outro pecado, o roubo, são coisas que são fora do corpo. Mas o apóstolo Paulo, ele nos exorta em uma de suas cartas, dizendo: olha, não peque. O pecado sexual, fuja dele, porque ele é um pecado que está dentro, é um pecado contra o templo do Espírito Santo, que é o seu próprio corpo, né? Nós somos feitura de Deus, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E como nós percebemos que hoje em dia todos nós somos bombardeados pelas mídias, bombardeados por tantas coisas com relação à sexualidade, como os nossos jovens são bombardeados, como os adultos, os homens são bombardeados, como as mulheres também são assediadas com a sexualidade. Por isso, esse é um dos pecados, o pecado da sexualidade, o sexo fora do casamento, seja antes ou seja depois de casado, como o adultério, é algo que deve ser colocado de fora. Pornografia, isso deve ser esquecido, porque quando, uma vez que o crente, ele começa a se envolver com essas coisas, ele começa a se esquecer de Deus. Uma vez que começa-se a se envolver com a sexualidade fora do casamento, fora, dentro dos padrões que Deus planejou, isso faz com que nós venhamos a nos esquecer de Deus. O sexo, ele é uma bênção dentro do casamento. O sexo, ele é uma bênção quando ele é feito de maneira correta, conforme Deus ele tem colocado. Os astarotes, eles estão aí ainda de hoje, ainda no meio da igreja. Nós ficaríamos espantados ao saber quantos crentes têm problemas com sexualidade. Quantos crentes têm problemas? Isso é um problema que deve ser tratado, meus irmãos. Não é algo que possa se dizer: ah, não, pera, pastor, eu sei que eu sozinho eu consigo. Não conseguimos, irmãos. Se você tem problema com a sexualidade, procure ajuda. Procure ajuda dentro da igreja, procure ajuda fora da igreja. Nós temos tantos programas bons aqui em Pompeia, aqui na Universidade da Família. Temos aqui, começamos também o curso Aliança, que tem nos ajudado também. Você que é casal, você não perca. Quantas oportunidades casais de nossa igreja têm perdido de ser abençoados com cursos que promovem a família, que promovem o diálogo dentro da família, para que não se busque isso fora do casamento. Os astarotes, eles ainda estão presentes na igreja, não é coisa do passado. Quando você fala Baalim e astarotes, você lembra, parece que vem aquela coisa do outro mundo, aqueles filmes, né, como Alexandre o Grande, ou Troia, né, aqueles filmes que a gente gente vê na TV aquelas coisas antigas, aquele povo andando de baby doll branco, né, com um cinto de ouro. Não é nada disso, isso ainda está dentro das igrejas. Quantos crentes ainda estão presos com a sua sexualidade? É preciso que nós venhamos a nos libertar. E a palavra de Deus diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Por isso, procure ajuda, você que precisa de ajuda. Não carregue esse fardo sozinho, a igreja existe para isso. Quando nós viemos, e se porventura viemos a cair nesses pecados, é preciso que nós venhamos a nos entregar a Deus, ver onde caímos e restaurarmos a nossa comunhão com Deus, porque isso é um pecado que faz com que nós venhamos a nos esquecer de Deus. Mas existe um outro pecado ainda, não apenas os astarotes, mas os baalins. O que significa baalins? Baalins, plural da palavra baal. A palavra baal, em hebraico, significa senhor. E era um baal, ele era o principal deus da antiguidade dos pagãos. Então, a palavra baalins significa senhores. E como nós temos senhores dentro da nossa vida? Como existem coisas na nossa vida que, sem a gente perceber, começa a tomar conta da gente? Não sei se vocês já perceberam na sua vida, ou se depararam e pararam para pensar nas nossas vidas, quantas coisas que são tão inocentes, coisas que você coloca dentro da sua casa, ou coisas que você começa a praticar, que de repente ela começa a tomar conta de você. Seja uma novelinha, né? Começou aquele primeiro capítulo, ah, deixa eu ver essa novelinha. E aí fica lá, a primeira novelinha. Não é pecado assistir novela não, viu, meu irmão? Quero dizer isso para você. Mas tem gente que começa a primeira novelinha lá na Malhação, às 5 da tarde. Aí vai Malhação, aí vai a novela das 6. Aí no jornal para jantar, mas assiste na frente da TV. Porque daqui a pouco vai começar a dar 7. E eu não posso perder, porque tem aquele ator bonitão. E aí das 7, aí tem um jornal que quem assiste é o meu marido, mas eu fico para acompanhar, e eu não posso perder das 8. E agora já inventaram também a novela das 11. Ah, pastor, eu não posso perder o Astro. Porque esses capítulos ultimamente tá quente, literalmente. Aquilo começa a te consumir. Quanto menos você vê, foi a segunda-feira, começou às 5 da tarde, terminou quase meia-noite. Não tive tempo para conversar com meu esposo, não tive tempo para cuidar dos meus filhos, não tive tempo nem para ligar para algumas pessoas para dizer como que você está. E assim é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E sábado também tem um capítulo inédito. Coisas que começam a tomar conta da gente. Era só um capítulo, era só o primeiro capítulo que eu ia assistir. Mas aí foi o segundo, e quando veio a cena no próximo capítulo do segundo, foi o terceiro. E aquilo começou a tomar conta de mim. Coisas que são inocentes, eu gostaria de lembrar os irmãos que isso não são necessariamente pecado. Mas são coisas que começam a dominar a nossa vida, a ponto que eu começo a me esquecer de Deus. Eu me esqueço que eu preciso ler a Bíblia de vez em quando também. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu me esqueço que eu preciso orar. Orar pela minha vida, orar pela minha família, orar pela minha igreja. Quantos de nós temos nos esquecido? Talvez o teu problema, pastor, eu não assisto novela, nunca gostei de televisão. Tem tantas outras coisas que acabam nos prendendo. São os senhores, os baalins, os senhores da nossa vida. O que tem sido o senhor da sua vida? Será que tem sido, talvez, a faxina na tua casa? Tem pessoas que são fissuradas em faxinar a casa. Tá lá domingo, hora de ir para a igreja, não, eu preciso lavar essa roupa. Não, tem a panela no fogo, tem que cuidar da casa. Coisas que começam a consumir, não estou dizendo para sua casa viver na bagunça, não, meu irmão, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que existem coisas que começam a se assenhorar da gente. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos se assenhorar destas coisas. Deus, quando ele criou o homem e colocou o jardim para ele cuidar, ele diz: olha, você vai cuidar disso e você vai ser senhor dos animais, ou seja, você que deve mandar nessas coisas, não essas coisas devem mandar em você. E nós percebemos quando as coisas começam a ser os nossos senhores, quando nós começamos a não ter tempo para a família, quando nós começamos a não ter tempo para a igreja. Talvez o seu problema não seja a TV, seu problema não seja limpar a casa. Fala, pastor, eu nem limpo meu quarto e nem assisto TV. Tem tantas outras coisas. Talvez a sua carreira profissional, talvez outras coisas na sua vida, o seu trabalho, eu não sei o que seja. O que tem sido o Senhor da sua vida? Nós não devemos deixar que nada venha nos assenhorar de nós, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, o único Senhor. Somente Ele deve ser o Senhor de nossas vidas. Ele é o nosso Senhor. Quando nós começamos a deixar com que estas coisas tomem conta de nós, tomem conta do nosso tempo, tomem conta dos nossos bens. Ah, tem gente que é fissurada em comprar coisa. Vive para pagar carnê das Casas Bahia. É o meu Senhor, é o carnê da prestação que eu preciso pagar. É o meu Senhor, eu tenho que viver em função daquilo. E eu não consigo parar de comprar. Olha aquele sapato vermelho, aquela bolsa. Ah, eu preciso comprar, pastor. É meu Senhor. A vitrine, né? Parece que a vitrine, quando chega, até me ajoelho para ver quanto que é o preço. Está se prostrando diante da vitrine. Será que essas coisas têm sido nossos senhores? Quando nós começamos a viver em função destas coisas, essas coisas começam a se assenhorar de nós. Nós começamos a nos esquecer de Deus. E é fácil nós vermos como nós esquecemos de Deus. É fácil, é ver a nossa agenda. Quanto tempo eu tenho me dedicado a Deus? As coisas do reino de Deus. A ler a Bíblia, a orar. A visitar uma pessoa. A ligar para uma pessoa e dizer, como vai você? Posso orar por você? A dedicar o seu tempo na casa de Deus, nos trabalhos da casa de Deus. Será que nós temos nos esquecido de Deus? Não, nunca devemos deixar os astarotes e os baalins. O povo de Israel pecou. O povo de Israel fez isso. Não apenas isso. Em primeiro lugar, nós vemos que os astarotes e os baalins são capazes de fazer com que nós nos esquecemos de Deus. Mas existem outras coisas que fazem com que nós venhamos a nos esquecer de Deus. Veja aí o versículo 11. Samuel diz assim: e o Senhor enviou a Jerubaal e a Bedã, a Jefté, a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naas, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus em vosso rei. Veja, Deus mandou vários homens para julgar aquele povo. Todos esses homens, Jerubaal, Bedã, Jefté, Samuel, tantos outros homens, mulheres também, Deus mandou para julgar a Israel. Mas o que acontece é que o povo se esqueceu deles, o povo não ouviu a sua voz. Samuel, ele era o pastor daquele povo. Ele diga: olha, não faça isso, não peça ao Senhor um rei. E eles estavam: só porque todo mundo quer, vocês querem ter também? Mas o povo não ouviu, não deu ouvido à voz dos seus pastores. Meus irmãos, quantos homens e mulheres Deus tem colocado diante de nós a nos ensinar a palavra de Deus, a nos orientar. E a gente não ouve. Quando o povo de Deus começa a não ouvir mais a voz de Deus que vem através dos seus pastores, através dos seus líderes, através de irmãos e irmãs que dão conselhos, que têm palavras de sabedoria, quando nós começamos a não ouvir mais essas pessoas, aquilo que elas têm a dizer, a palavra de Deus através delas, nós começamos também a nos esquecer de Deus. Quantos homens e mulheres Deus colocou já na sua vida? Quantas pregações e mensagens você já ouviu? Quantas pessoas já pararam diante de você e já falaram? Homens e mulheres de Deus têm falado para você: olha, faça isso, olha, não faça isso. E nós nos esquecemos, e nós não damos atenção. Homens e mulheres que são usados por Deus na nossa vida, nós devemos nos atentar. Como existem homens e mulheres que são usados por Deus, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz que Deus usa pessoas. Deus, às vezes nós queremos: Deus, fale comigo, Deus fala comigo. E tem um irmão, uma irmã do seu lado que está falando, que Deus está usando aquela pessoa para falar com você, para te dar um conselho. E você faz assim: não, eu não quero ouvir o que você tem a falar, eu quero ouvir o que Deus tem a falar. Mas Ele está falando através de um irmão, através de uma irmã, através do seu pastor, através de uma mensagem na TV de um pastor. Nós devemos estar atentos à voz de Deus. Deus, Ele fala através de homens e mulheres. Nós devemos ouvir, nós devemos estar atentos se Deus, Ele não está falando através desses homens e mulheres usados por Deus. E em terceiro lugar, nós vemos que nós nos esquecemos de Deus quando nós queremos ser iguais ao mundo. como, quando nós queremos ser iguais a todo mundo que está aí. O povo de Israel diz: nós queremos ter um rei. E Samuel perguntou: por que que vocês querem ter um rei? E eles responderam: queremos ter um rei porque todo mundo tem, eu também quero ter um rei. Como se dissesse: eu quero ter porque todo mundo tem. Ah, pastor, a minha vizinha comprou uma blusa tão bonita, de seda. Eu quero ter também. Mas você não tem dinheiro, meu irmão. Mas não interessa, pastor. Ah, pastor, eu quero comprar um carro, um carrão. Quero comprar uma moto daquela 1300 cilindros. Mas por quê? Porque todo mundo tem. Pastor, eu quero comprar uma bicicleta daquela cromada. Por quê? Porque todo mundo tem. Aí vai lá, se enforca lá nos carnês da Casa Bahia e fica trabalhando 7 da manhã até meia-noite para conseguir pagar. Porque todo mundo tem. Ou quero fazer coisas. Por quê? Porque todo mundo faz. Quero ir para a balada. Por quê? Porque todo mundo vai. Quero fazer algumas coisas. Por quê? Porque todo mundo faz. Quero ter aquela TV porque todo mundo tem. Quero ter aquela casa porque todo mundo tem. Eu quero fazer isso porque eu quero ser igual a todo mundo. Quando a palavra de Deus nos diz: não seja igual a essas pessoas. Não ame o mundo. Não ame essas coisas do mundo. Carta de 1 João diz: não ame o mundo e as coisas que nele há. O amor ao mundo é inimizade contra Deus. O povo de Israel quis ter um rei porque todos os outros povos tinham rei. E estavam pecando contra o Senhor, porque o Senhor era o seu rei. E eles escolheram: não, nós queremos um rei. Quando nós queremos ser igual ao mundo, quando nós queremos ser iguais a todas as outras pessoas do mundo, nós nos esquecemos de Deus. Por isso que o crente, ele deve ser diferente. Não na sua maneira de vestir, não na sua maneira das coisas que ele tem, mas das coisas, pelas coisas que ele é, pelas coisas que ele faz. Nós devemos fazer diferença nesse mundo. O verdadeiro filho de Deus, ele deve fazer diferença. Quando não faz diferença, é um sinal de que nós estamos nos esquecendo de Deus. O povo de Deus pode se esquecer de Deus, mas glórias a Deus que ele não se esquece de nós. Isaías 49:15. Eu convido você a abrir a palavra de Deus. Isaías, profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele e do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ah, meus irmãos, Deus, ele não se esquece da gente. Nós podemos nos esquecer de Deus, sim. Nós podemos entrar no meio do mundão, esquecer da igreja, esquecer de vir na igreja, esquecer de ler a Bíblia, se dedicar sempre só ao trabalho, ficar só o meu dia inteiro no computador, na internet, na televisão, nos meus afazeres. Eu posso me esquecer de Deus, mas ele nunca se esquece dos seus filhos. Deus, ele é o Deus que não se esquece dos seus filhos. E Deus, ele faz com que seus filhos também não se esqueçam dele. E a palavra de Deus, ela nos mostra, nesse capítulo que nós lemos, de 1 Samuel capítulo 12, que Deus faz algumas coisas em nossas vidas para que nós nunca venhamos a nos esquecer dele. É o famoso puxão de orelha de Deus, né? É como diz aquele ditado: se não vem pelo amor, vem pela dor. É, e é o que nós vemos. Veja aqui, como diz aqui em 1 Samuel 12, no versículo 9: porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então Deus os entregou, veja que é Deus que os entregou, nas mãos de Císera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão dos reis dos moabitas que pelejaram contra eles. Tanto crente que diz: ah, pastor, estou passando umas provações, ora por mim, pastor. Pastor, venha me visitar, pastor, que a coisa está feia lá em casa. Armou o barraco está armado. Meus irmãos, quando a gente se esquece de Deus, Deus entrega os seus filhos a essas coisas, e vem a derrota, sim. Oséias, o profeta Oséias diz que o povo de Deus é destruído quando lhe falta o conhecimento. Quando nós começamos a nos esquecer de Deus, quando nós começamos a viver a nossa vida e deixando Deus de fora da nossa vida, quando nós começamos a dedicar somente as coisas da nossa vida e essas coisas começam a ser o nosso Senhor, Deus ele nos entrega essas coisas. Você quer? Então fique com essas coisas. E onde não está o Senhor, ali há a derrota. E quantos crentes têm provado a derrota em suas vidas porque têm se esquecido de Deus, têm se esquecido de que é preciso se alimentar da palavra de Deus dia após dia, têm se esquecido que é preciso orar dia após dia, é preciso buscar ao Senhor. Ah, meus irmãos, essa é uma luta constante e vai durar todos os dias da nossa vida, a que nós venhamos sondar os nossos corações todos os dias e pensar: será que tem alguma coisa que tem me prendido? Hoje eu estava voltando do carro com a minha esposa e eu disse: eu tomei uma decisão na minha vida. Tinha algumas coisas na minha vida que estavam tomando meu tempo a tal ponto que eu não estava lendo a Bíblia como eu precisava. Eu não estava orando como eu precisava. Eu me livrei dessas coisas. Eu não quero isso para a minha vida. Essa deve ser a nossa postura diante dessas coisas que começam a se assenhorar da gente. Nós devemos estar atentos a essas coisas. Coisas que não necessariamente são pecados, mas começam a tomar o nosso tempo. Começa a ser o Senhor do nosso tempo, o Senhor dos nossos bens. Quando nós não percebemos essas coisas, começamos a se esquecer do Senhor, não dedicar o nosso melhor a Ele, vem a derrota. Veja que esses homens e mulheres de Israel, eles passaram pela derrota, passaram pela servidão dos filisteus, dos moabitas que pelejaram contra eles. Vem a derrota. Existe não somente a derrota, mas a ameaça também. É, aqui o contexto do capítulo 12, né, é que o povo de Deus ele foi ameaçado. Né, os amonitas eles começaram a pegar uma das cidades, que é a cidade de Jabes de Gileade. Isso é a história do capítulo 11. Eles falaram assim: olha, nós vamos invadir vocês. E aí aqueles moradores de Israel que estavam lá naquela cidade de Jabes de Gileade falaram assim: ah não, olha, vamos fazer um pacto com a gente vai servir vocês, vocês não acabam com a gente. Aí eles falaram: tá, tudo bem, mas então todo mundo vai ter que furar o olho direito. E a história começou o capítulo 12 assim. O povo chegando para Samuel e falou: Samuel, socorro, Samuel, faz alguma coisa, pede para Deus aí. Com quem que a gente vai falar? Eles não sabiam mais com quem falar. Eles estavam na iminência de um povo entrar e invadir a casa deles e dizer: olha, ou você me serve e fura o teu olho, um dos teus olhos, e você vai ser meu escravo para sempre, ou então eu vou matar você e a sua família. Uma ameaça de morte. Quantos crentes não chegam às vezes para mim como pastor e dizem: pastor, coisa tá feia, vai acontecer isso na minha casa, vai acontecer isso, estou ameaçado, a minha conta já está no vermelho, vai cair a conta amanhã, essa semana, ou alguém vai vir, vai acontecer uma coisa, pastor, vai acontecer um desastre. Quando nós não percebemos que o desastre já aconteceu, e o desastre maior foi quando eu me esqueci de Deus. A ameaça. Nós devemos sempre nos lembrar que não é o maior perigo na ameaça, não é a ameaça em si, mas o maior perigo da ameaça é que eu não saiba e não me lembre de que é Deus usando isso para que eu me volte a Ele. E meus irmãos, quantas pessoas, quantos crentes têm passado por estas coisas, passado por derrotas, passado por ameaças, porque se esqueceram de Deus. E não estou querendo dizer que todas as lutas que acontecem em nossas vidas são frutos de que nós nos esquecemos de Deus. Nós sabemos que existem pessoas que são fiéis a Deus, que passam por lutas, mas são lutas que vêm provar a nossa fé. Não são lutas porque estamos em pecado, ou lutas porque estamos longe, ou mesmo nos esquecendo de Deus. Mas existem sim pessoas que se esquecem de Deus, e sobre elas vem o sofrimento, porque Deus está querendo colocá-los de volta nos seus caminhos. Por isso que Deus ele está dizendo, e por diversas vezes na palavra de Deus, Deus ele diz: lembra-te de mim, lembra onde você caiu e se arrepende. Em Apocalipse, por duas vezes em Apocalipse, Jesus Cristo ele falando à sua igreja, não falando a pessoas fora da igreja, ou pessoas: olha, apareceu um bêbado no meio da rua, lembra-se de Deus. Não, ele está dizendo para a sua igreja. Veja lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, Jesus Cristo falando à sua igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, carta à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, tirarei o seu lugar e o teu castiçal, se você não se arrepender. Lembra-te. Lembra-te de Deus. Lembra onde você caiu. Se arrepende. Volte para Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 3, carta da igreja de Sardes: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Lembra-te. Lembra o que você tem recebido, guarda no teu coração, se arrependa. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, um lembrete aos jovens: lembra-te de Deus nos dias da tua mocidade, enquanto você ainda tem força, porque a palavra de Deus diz que vai chegar um dia que vai acabar as suas forças, quando você tiver mais idade, e vão ser dias que você vai dizer: eu não tenho mais prazer nesses dias. Lembra-te, jovem, do Senhor nos dias da tua mocidade. Lembra-te, se arrepende. O que é mais maravilhoso nesse texto que nós lemos de 1 Samuel capítulo 12? Não é a ameaça de Deus dizendo: olha, se você não se arrepender, eu vou vir sobre ti. Mas a segunda chance que Deus, ele sempre dá. Talvez o povo, e o povo que caiu, diz: Senhor, nós nos arrependemos. E Deus, ele é misericordioso, meus irmãos. Jesus Cristo, ele é misericordioso. E uma das coisas que nós devemos sempre nos lembrar, de que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. João capítulo 3, versículo 17, Jesus diz: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para condenar, para salvar o mundo. Jesus Cristo, ele veio nos salvar. E ele está de braços abertos para que nós venhamos a nos arrepender. Para que, se nós temos nos esquecido de Deus, nós podemos dizer: Senhor, eu me arrependo, e viver como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos terminar lendo esse texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim é a vida cristã. As coisas velhas passam e ficam. Talvez você tenha errado no passado. Talvez você tenha visto Deus colocando a sua mão sobre você. E você possa dizer: ah, pastor, eu não tenho mais jeito. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: é sim, é possível ter jeito. Quando nós nos lembramos de Deus, quando nós mudamos o nosso estilo de vida, quando nós tomamos uma decisão e dissemos: eu vou tirar fora da minha casa todos os astarotes e baalins. Eu tomo a decisão hoje que eu quero parar de servir a estes senhores, eu quero servir a Deus. Eu quero buscar a Deus, eu quero buscar a palavra de Deus, eu quero buscar a Deus em oração, na comunhão dos irmãos. Quando nós tomamos essa decisão, Deus, sim, ele se revela a nós. E Deus, ele diz na palavra de Deus que nós podemos ter, receber bênçãos de Deus se nós nos arrependermos e provarmos e vermos que o Senhor é bom. Porque as suas misericórdias, elas duram para sempre e se renovam a cada manhã. Deus, ele quer, nessa noite, renovar as misericórdias sobre as nossas vidas. E se nós temos caído e temos nos esquecido dele, ou se não temos dado o nosso melhor para ele, nós podemos, nessa noite, nos achegar diante de Deus com um propósito, dizendo: Senhor, eu quero te servir com todo o meu coração. Que Deus abençoe as nossas vidas.